preciso perceber que pele bronzeada não é uma pele saudável. Ok? É saudável na medida em que tem a capacidade de bronzear, certo. E o bronze está a tentar proteger a pele, também está certo. Mas se a pele teve que bronzear, quer dizer que já teve que defender-se de qualquer coisa que foi em exagero. Olá a todos, eu sou a Kai Rocha e trago de volta o professor Diogo Baltazar, que leciona Ciência e Cosmética na Universidade das Artes de Londres. Nós recebemos uma pergunta pela nossa página do Facebook sobre um artigo que fala sobre o perigo dos protetores solares. Pelo que agora que o calor começa a apertar, o sol começa a aparecer, parece-me um timing perfeito para abordarmos então esse artigo. Já agora agradeço à pessoa que enviou este artigo por Facebook. Não se esqueçam que nos podem contactar através do Facebook e também do nosso e-mail poolpodcast@gmail.com. Portanto, este artigo, dizendo que estamos a fazer mais mal do que bem ao usar os protetores, este artigo menciona várias investigações científicas, o que pode tornar as coisas um bocado confusas. O Diogo deu uma olhada a essas investigações e ao artigo no geral e vai desmantelar essa informação para que saibam se podem ou não confiar nos protetores solares, em investigações científicas e em tudo o que se lê na internet. Fica aqui a questão, ouçam com atenção. E já agora, se tiverem ainda mais dúvidas, enviem-nas para nós desmistificarmos isto tudo. Portanto, espero que gostem desta explicação e até já! Olá, Diogo! Olá! Mais uma vez, obrigada por teres vindo aqui falar connosco. Porque, aliás, têm aparecido umas perguntinhas para ti, nomeadamente a publicação de um artigo online sobre os perigos do protetor solar. Portanto, tu no episódio anterior tu estavas a dizer como o protetor solar, os filtros solares eram o teu ingrediente favorito, e este artigo foi publicado a falar sobre as desvantagens dos filtros solares. Queres-me explicar um bocadinho mais ou menos o que é? Depois eu ponho o link do artigo em questão, para que as pessoas também fiquem, tenham uma noção do que é que tu estás a falar. Exato, pronto, e porque eu vou tentar responder, porque isto tem muita coisa para dizer, e eu vou responder, a minha resposta vai ser um bocado longa, mas vai ser a seguir o artigo, exatamente, porque eles tocam em vários pontos, todos maus, todos muito mal desenvolvidos, na minha opinião, mas vou tentar seguir mais ou menos a ordem, que é então, se as pessoas depois quiserem seguir o link e irem lendo conforme eu vou falando, se calhar também é mais fácil depois para as pessoas perceberem. Eu quero começar por dizer que logo a primeira imagem do artigo não tem nada a ver com o título, porque a imagem do artigo são as costas de uma pessoa que claramente passou muito tempo ao sol e que depois tem uma grande queimadura nos ombros e que começou a pelar. E a pele, vê-se a pele por baixo bastante branca e o contraste da pele bronzeada à volta. Ora, e o que aconteceu a esta pessoa foi claramente a falta de utilização de proteção solar. Portanto, esta imagem e o título do artigo, só para começar, já não fazem sentido nenhum juntas. Porque eles estão a defender uma coisa que depois mostram precisamente o que a falta de protetor solar faz com a imagem que põem logo no início. Portanto, eu aqui fico logo muito baralhado. Mas isto porquê? Porque se fosse, por exemplo, uma queimadura causada pelo protetor solar, não haveria esse tipo de cor? Não, nenhum protetor solar iria causar uma queimadura, só para começar. Por isso, lá está, logo aí uma razão pela qual esta imagem está tão fora de contexto, eu acho, daquilo que eles querem dizer. Enfim, eu quero começar por dizer também que eu li este artigo e eles têm alguns links para outros artigos deles e eu segui alguns desses links e a primeira coisa que eu vou dizer aqui é eu não aconselho a ninguém a ler artigos deste website porque é tudo muito mau. Tudo aquilo em que eu cliquei foi tudo muito mau. Mas por falta de fundamento científico? Eu acho que este site engana as pessoas exatamente porque citam artigos científicos. E eu segui também alguns links desses artigos científicos e o que aconteceu foi que eles não perceberam nada do que é que esses artigos científicos queriam falar. Portanto, isto foi uma má interpretação dos artigos científicos. Pronto. Mas é claro que quando há citações de artigos científicos que as pessoas têm mais tendência a acreditar. Mas depois, como as pessoas não vão ler o artigo científico ou não têm essa capacidade, então vão acreditar na primeira coisa que lhes é dita. Então, o artigo começa a dizer, e bem, que nós precisamos de proteção para prevenir queimaduras solares e que, portanto, bloquear a radiação ultravioleta completamente, que não é ideal. Pois isto também nunca ninguém disse que era, só para começar. Depois eles dizem que a radiação é... que o Sol, vá, é rico em vitamina D e isto é absolutamente ridículo também. A nossa pele precisa da radiação ultravioleta para fazer a conversão de compostos em vitamina D ativa. Sim, porque a vitamina D não é bem uma vitamina. Não é uma vitamina na medida em que não precisamos de a tomar porque o corpo consegue sintetizá-la. Porque a definição oficial de vitamina inclui essa parte de que o corpo não consegue se sintetizar, mas neste caso consegue. No entanto, a vitamina D depois respeita todos os outros requisitos de vitamina, por isso, e tem ficado, e eu acho que não está mal. Não acho que está mal chamá-la de vitamina. Enfim, eles dizem então que o Sol é rico em vitamina D, não é o Sol que é rico, o Sol faz com que nós possamos produzir essa vitamina, e que ela tem muitos benefícios de saúde, o que é muito. Mas depois eles acabam o primeiro parágrafo a falar de que nós somos uma sociedade neste momento que tem medo do sol, o que eu acho que é mentira. As pessoas continuam a exagerar completamente a sua exposição solar. As pessoas continuam a achar que um bronzeado é um aspecto mais atraente e mais saudável. Eu não vou ser hipócrita, eu também gosto de estar queimadinho, mas é preciso perceber que pele bronzeada não é uma pele saudável, ok? É saudável na medida em que tem a capacidade de bronzear, certo. E o bronze está a tentar proteger a pele, também está certo. Mas se a pele teve que bronzear, quer dizer que já teve que defender-se de qualquer coisa que foi em exagero. Ok. Então as pessoas que são naturalmente morenas, isso é... As pessoas que são naturalmente morenas são pessoas com maior capacidade de se defenderem contra os riscos da radiação solar. E dizem aqui uma frase horrível que é adultos e crianças escolhem, como é que eu ia traduzir isto? Escolhem ensopar-se num banho de substâncias químicas tóxicas e que causam problemas hormonais. E isto não se pode dizer desta maneira. Enfim, eu quero também começar, já antes de entrar no resto, que este artigo depois, para justificar aquilo que quer dizer, o artigo começa a fazer uma mistura de temas que deixa de fazer sentido. Só para dar razão ao artigo, eles misturam assuntos que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, o artigo tem imensos erros ortográficos e para mim isso tira logo a credibilidade. Eles logo no segundo parágrafo, portanto, citam um artigo da Faculdade de Farmácia da Universidade do Manitoba, no Canadá, a dizer que os filtros solares acabam dentro do nosso corpo e que este estudo demonstrou resultados de que os filtros solares penetram pela pele e que acabam por entrar nos tecidos do corpo. Ora, eu segui o link deste artigo e este artigo é, na verdade, extremamente relevante, mas não para recitar desta maneira. Este artigo é muito relevante porque este artigo é sobre um estudo que envolveu o design de novos métodos quantitativos para detecção de moléculas de filtros solares em vários meios corporais, na pele, no plasma do sangue, na urina, etc. E o estudo é extremamente relevante porque eles conseguem atingir esse resultado, porque eles conseguem criar um método com limites inferiores de detecção muito baixos, o que é muito bom, porque isto quer dizer que através deste método eles conseguem detectar doses muito, muito, muito baixas destes compostos. E a principal relevância deste estudo é exatamente porque ajuda o os órgãos legislativos e os cientistas toxicologistas que fazem a avaliação da segurança de produtos cosméticos ajudam todas estas pessoas, estas organizações, a criar meios para garantir a segurança de produtos cosméticos. Agora, porque neste artigo eles conseguiram detectar estes compostos no corpo, é preciso considerar duas coisas. Primeiro, eles têm limites de detecção muito baixos, como eu disse há pouco, o que eu acho ótimo. Agora, o facto de ser detectado não quer dizer que essa dose seja tóxica. Uhum. E isto é muito importante as pessoas perceberem. Há muita coisa que pode estar no nosso corpo e que, embora possa não fazer parte, não tem problema nenhum, porque não está na dose tóxica. Tudo o que faz os venenos, qualquer veneno não é definido propriamente pela molécula, é definido pela dose tóxica. Porque até a água pode ser venenosa neste caso. É claro é que a dose toxicológica, desculpa, a dose tóxica da água é muito, muito, muito, muito alta. Portanto, não temos que preocupar-nos. A outra coisa que temos que considerar é que eu não sei, porque eu li apenas o abstract do artigo, eu não consegui aceder ao artigo por completo. Eu não sei que dose de filtro solar é que eles aplicaram na pele. Porque se eles aplicaram filtro solar puro, então é claro que a penetração do filtro solar através da pele vai ser muito maior. Se eles aplicaram um produto solar com estes filtros solares, então eu espero que no artigo, porque no abstract não tem, eu espero que no artigo esteja a dizer qual é que foi a dose de aplicação para que possa haver uma interpretação mais precisa dos resultados. Agora, o artigo, na parte do abstract, não tem qualquer conclusão de que as doses que eles encontraram nestes meios corporais, eles não dizem que as doses são más, perigosas, tóxicas. Eles dizem apenas que foram detectadas. Aliás, se as pessoas seguirem um link, as pessoas vão ver que as conclusões do artigo são focadas no método, não são focadas na dose tóxica ou não tóxica destes compostos. Pois, porque até se tivessem apanhado uma coisa tóxica, apareceria a conclusão, penso eu. Eu calculo que teria aparecido, embora o jornal, embora a revista não seja dedicada à fisiologia e a doenças, etc., eu diria que sim, que essa conclusão estaria lá, se for um artigo como deve ser, que me parece ser. Ok, artigo 1. Portanto, o artigo depois começa então a misturar uma série de coisas, como eu estava a dizer. Eles começam a dizer que há ingredientes como oxibenzona, triclosano, parabenos e fetalatos que são encontrados em muitos protetores solares. Ora bem, isto está aqui uma grande confusão, porque é assim. Oxibenzona é um filtro solar, portanto, se é encontrado em protetores solares, então eu acho normal. Triclosano é um ingrediente que, pelo menos a nível europeu, tem uma legislação apertadíssima e que eu garanto que será impossível de existir em qualquer protetor solar. O triclosano pode ser apenas utilizado em desodorizantes e em produtos para a higiene oral. E com doses muito, muito, muito, muito, muito, muito baixas. Ok. O que é que ele faz? O triclosano é um agente antimicrobiano. Ok. E ele tem uma legislação muito apertada, não pela sua capacidade de causar cancro, mas sim por uma coisa que foi estudada devidamente, que foi, começaram a haver muitas estirpes de bactérias resistentes ao triclosano, que é um agente antimicrobiano. Ora, se nós estamos a usar um agente desinfetante que não desinfeta, então deixamos de desinfetar, o que não é bom. E por isso é que a legislação neste ingrediente está tão apertada. É para prevenir a ocorrência de resistências microbianas. Faz sentido. Sobre os parabenos já falámos. E sobre os fetalatos. Os fetalatos são realmente moléculas que causam cancro. São, no entanto, moléculas que têm origem principalmente no plástico das embalagens. Os fetalatos são, ajudam a que as embalagens tenham um comportamento mais plástico, ou seja, um comportamento que nos permita deformar as embalagens mais facilmente, para podermos as primeiras besnagas, por exemplo, mais facilmente. E os ftalatos, portanto, vem mais a legislação das embalagens do que a legislação do cosmético em si. É claro que o produto cosmético não pode apresentar uma concentração de ftalatos a partir de um certo limite, mas isto vem mais através da segurança demonstrada pela empresa que fornece as embalagens. Porque os ftalatos ocorrem principalmente quando os produtos requerem que as embalagens sejam enchidas com o produto enquanto este ainda está quente. E o produto estando quente vai extrair os ftalatos do plástico da embalagem. E então depois os ftalatos vão estar na formulação. Mas isto acontece muito pouco. Os ftalatos têm também uma legislação muito apertada, as embalagens também têm a sua legislação e, portanto, eu sinceramente não me preocuparia muito com ftalatos neste caso. Eu preocupar-me-ia com os ftalatos neste contexto, mas na medida em que as pessoas levam protetores solares para a praia, mantêm os protetores solares dentro do carro, dentro das malas, na praia, expostos ao sol, estes produtos ficam sobreaquecidos e isto, caso haja ftalatos na embalagem, pode então realmente causar a extração desses ftalatos para a formulação. Os ftalatos não estarão no produto, neste caso, quando as pessoas compram o produto. Os ftalatos passam para a formulação quando as pessoas não conservam o produto da maneira que deveria ser conservado, ok? Portanto, mais ou menos a mesma razão pela qual as pessoas não devem manter garrafas de água nos carros. Sim, exatamente. Exatamente. Mas eu aqui aconselho as pessoas a não manter os produtos solares ao sol, não só para não haver extração de ftalatos, mas também porque vai haver degradação das moléculas que protegem esse pele do sol a temperaturas muito altas. Altas e prolongadas, atenção. Portanto, há uma série de razões para manter as embalagens no meio fresquinho e seco e longe da radiação solar. E a sombra. Sim, exatamente. Cansado já? Já estou cansado. Depois o artigo traz um assunto que eu acho extremamente triste. Eles trazem um caso que a Johnson & Johnson teve há um tempo atrás sobre uma senhora que morreu com cancro causado por utilização do pó de talco para bebê da Johnson's. Ora, há uma coisa que eu queria saber, que é, eu gostava de saber como é que essa senhora andou a aplicar o pó de talco. Porque há uma coisa muito importante para entender nos cosméticos. Os cosméticos são seguros. Ponto final. Agora, eles são seguros tendo em conta o método de utilização para o qual foram desenhados. Portanto, ninguém vai comer protetor solar. Sim. Ou ninguém vai aplicar protetor solar dentro da boca ou dentro das mucosas genitais. Eu não sei o que é que esta senhora fez com este pó de talco. Agora, aplicá-lo exclusivamente na pele, eu não acredito que tenha sido, sinceramente. Porque a pele não vai absorver talco. O pó de talco, ainda por cima, é um meio completamente sólido. Seja o que for que seja absorvido na pele, tem que estar ou num tamanho extremamente pequeno, e quando eu digo extremamente pequeno é um tamanho nanométrico, que eu não acredito que seja o caso do talco da Johnson & Johnson, ou tem que estar dissolvidos num meio líquido, que não é o caso de um pó de talco. Não é verdade? Portanto, eu acho que este caso, eu digo que é triste. Mas, por exemplo, o talco não é usado nas cuecas? Sim, exatamente. As pessoas usam para prevenir assaduras, etc. Sim, exatamente. Sim. Mas lá está, eu não sei em que doses, em que, com que continuidade, eu não sei como é que esta senhora colocou o talco, ok? Portanto, isto seria a primeira coisa a avaliar para perceber se a Johnson & Johnson devia ter perdido este caso em tribunal ou não. Uhum. Eles, mais uma vez, têm um link para uma notícia que eles escreveram sobre este caso e nesse link, eu segui esse link, e a Johnson & Johnson diz por várias vezes que nega as alegações que dizem que o talco é seguro. Eu acredito no que a Johnson está a dizer neste caso. por causa daquilo que eu acabei de dizer. O artigo continua, este artigo e aquele que eles dizem às pessoas para seguir, o artigo fala várias vezes de que as corporações não se importam com a segurança das pessoas, só se importam com o marketing e com os lucros. Eu não vou discordar disto, ok? Mas é preciso ter muito bom senso quando se avalia estas coisas e tem que ser caso a caso. E eu acho que este artigo exagera muito este ponto. Lá está, eles continuam a misturar, eles depois trazem mais um artigo que tem a ver com produtos de lavagem para criança e sobre uma mãe que compra vários artigos de higiene corporal para o seu filho e ela compra-os porque na embalagem diz que tem qualidade, porque as empresas dizem que o produto tem qualidade, mas que depois ela vai a sites na internet e encontra informação a dizer que afinal os produtos não são bons, e este artigo é sobre essa mãe estar toda baralhada, afinal estes artigos são bons, têm qualidade ou não. E eles usam este artigo para dizer mais uma vez que os produtos são maus, que as empresas são más, que só se importam com lucros e que não querem saber da segurança. Na verdade, o que este artigo quer dizer é uma coisa que eu próprio acho, que é as pessoas têm que ter mais crítica, as pessoas têm que se informar como deve ser. Não é a ler notícias como estas que se vai aprender alguma coisa. Aliás, notícias como estas, a pessoa só vai desaprender e só se vai baralhar cada vez mais. Foi o que aconteceu certamente esta semana. É muito importante, vou fazer aqui um à parte, é muito importante as pessoas entenderem uma coisa. Eu concordo plenamente que as indústrias se preocupam principalmente com os lucros. Eu concordo plenamente com isto. E eu concordo plenamente que há muita máfia nestas coisas. Agora, também temos que ver uma coisa. Se os produtos não forem seguros, então as empresas vão deixar de ter pessoas que vão comprar esse produto. Portanto, uma empresa que tenha um mínimo de bom senso, que queira manter os seus lucros, não vai querer comercializar um produto que não seja seguro. Porque esse produto vai causar reações adversas, vai causar mortes, seja o que for que ele cause, que vai fazer com que essa empresa deixe de ter lucro. Portanto, as pessoas também têm que ver este aspecto. Eu não acredito que as empresas, na sua maioria, ponham produtos que não são seguros no mercado de propósito. Eu acho perfeitamente natural, e a investigação leva sempre a ciência para a frente, o que eu acho extremamente importante. Eu acho natural que as pessoas, os cientistas, encontrem produtos no mercado que são comercializados há algum tempo e que, com o avançar da ciência, venham a descobrir que afinal há qualquer coisa que deve mudar, afinal há qualquer coisa que não faz tão bem como deveria fazer. Isto é tudo muito válido. Agora, isto não é razão para culpar as empresas de tudo e mais alguma coisa também. Porque o produto pode ser velho e a ciência ser nova. E, portanto, quer dizer que até aquela altura ninguém tinha maneira de saber que o produto fazia mal. Há mesmo muitas, muitas coisas que é preciso ter em conta. E as pessoas têm a mania de culpar imediatamente os outros, as empresas, pelas coisas que acontecem, pelas notícias que são publicadas, mas é preciso ter o contexto de quando é que as coisas foram feitas, quais foram os métodos, que população é que afetou, qual foi o método de utilização dos produtos. Há mesmo muita coisa que influencia os resultados, seja do que for. E a internet geralmente tem, como tem um poder brutal, tem este poder de enganar as pessoas constantemente. Agora, o que eu vou saltar aqui algumas coisas à frente no artigo, porque eu já me estou a alongar. Vou aqui passar por uma parte em que eles fazem um subtítulo de palmitato de retinil e dizem que, lá está, mais uma vez, misturar coisas que não têm nada uma coisa a ver com a outra. Eles falam de um estudo que sugere que o palmitato de retinil, que é uma forma de vitamina A, que pode acelerar o desenvolvimento de cancros, de tumores cutâneos, quando é aplicado na pele, na presença de luz solar, já é sabido há muito tempo. Sim. Que os retinoides têm fototoxicidade, o que quer dizer que, com a aplicação, quer tópica, quer oral, de retinoides, se a pessoa se expor ao sol, porque os retinoides vão acumular na pele, eles têm esta capacidade, as pessoas podem desenvolver reações adversas, até graves, enquanto o retinoide está presente na pele. Portanto, isto é verdade e isto é sabido. Ok? Agora, eu não conheço ninguém que perceba do assunto e que diga que, depois de aplicar um retinoide, a pessoa se deve expor ao sol. Aliás, eu acho que mesmo muitas pessoas que não percebem nada do assunto sabem que os retinoides são para aplicar à noite. E por alguma razão é. Portanto, eu também não acredito que haja protetores solares com retinoides. Eu acredito que haja cremes pós-solares com retinoides. Porque os retinoides estão comprovados por ajudar a pele a recuperar do dano solar. Portanto, proteger a pele do sol durante o dia e depois aplicar um retinoide à noite, eu acho extremamente positivo. Não vejo nada de mal com isto. Mas lá está, mais uma vez, é preciso pôr estas coisas em contexto. O artigo fala deste retinoide como se tivessem qualquer protetor solar, como se toda a gente estivesse a aplicar retinoides durante o dia, e isto não é verdade. Quem está a aplicar retinoides durante o dia, ou foi mal informado, ou informou-se na internet muito mal. Porque eu não acredito que um profissional que perceba do assunto vá aconselhar a aplicação de retinoides às pessoas de manhã ou durante o dia, muito menos sem estarem combinados com a aplicação de proteção solar de alto grau, de alto valor de SPF. Portanto, eu mais uma vez não percebo o que é que esta parte deste artigo está aqui a fazer. Pois, eu, se calhar, não sei se terá a ver, e tu irás me elucidar de certeza, que é, eu, por exemplo, eu ouvi dizer que também uma das coisas que tu não se deve pôr na pele e depois ir logo apanhar sol é produtos baseados em vitamina C. Eu já vi, por acaso, à venda, por exemplo, protetores solares com... que indicam que tenham esse tipo de vitaminas? Eu não tenho conhecimento de qualquer interação entre a vitamina C e a radiação solar. Eu não tenho conhecimento. A única coisa que eu posso especular é que a vitamina C é um antioxidante de excelência. Sim. Ou seja, oxida-se muito facilmente. Qualquer antioxidante é uma molécula que se oxida facilmente. Ou seja, estas moléculas oxidam antes de ocorrer a oxidação dos materiais que nós queremos proteger. Mas a oxidação destas moléculas é a parte que nos é benéfica, porque vai prevenir a oxidação de outros produtos que, caso oxidem, se transformam então em moléculas que nós, de facto, não queremos. A única coisa que eu consigo especular daqui é que a exposição à radiação solar faz com que a vitamina C se oxide ainda mais rápido. Agora, eu não tenho conhecimento de que maneira é que a radiação ultravioleta vai fazer com que a vitamina C cause algum dano na pele. Eu não tenho conhecimento. Fica uma coisa para investigar. Exatamente. Pronto. Eu vou passar aqui à conclusão deste artigo, que é a parte que me preocupa ainda mais. Ok. O artigo tem aqui mais para o fim uma única frase com a qual eu concordo. O principal método de proteção solar não deve ser um protetor solar. Ora, eu concordo plenamente com isto. O principal método de proteção solar é a utilização de roupas e óculos de sol e bonés e estas coisas todas. Ou seja, é a não exposição solar. Concordo com isto plenamente. Agora, o artigo tira umas conclusões que eu acho que são muito graves da maneira como estão ditas. Porque estas conclusões podem fazer com que muita gente vá ter cancro de pele. O artigo diz que as pessoas têm medo do sol, que o sol é benéfico. É verdade que o sol é benéfico. É verdade que nós precisamos do sol para sintetizar vitamina D. Agora, há uma coisa que nós não precisamos. É de um dia inteiro, na praia da Costa da Caparica, de sol, para sintetizar vitamina D. Nós precisamos para aí de uns 10 minutos de vitamina D. Nós precisamos para aí de uns 10 minutos de exposição solar. E o sol de inverno chega para sintetizar a vitamina D. É verdade que hoje em dia há estudos que dizem, principalmente nos países mais nórdicos, que as pessoas têm falta de vitamina D. É verdade, mas não vamos esquecer que nos países nórdicos os dias são muito curtos durante metade do ano. e que, para além disso, as pessoas passam o tempo todo dentro de edifícios, porque ou está muito frio lá fora, ou estão a trabalhar, e, portanto, têm 0% de exposição solar durante muito tempo. E é claro que isto vai influenciar a fisiologia da vitamina D, como é óbvio, ok? Agora, pessoal português, pelo amor de Deus, ok? O tempo que vocês passam no trânsito em Lisboa a conduzir para o trabalho, com as mãozinhas ao sol, com a carinha ao sol, chega até demais para sintetizar a vitamina D. Os raios UV passam os vidros? Os vidros dos carros muitas vezes têm alguma filtração solar, mas principalmente na zona do visível, para que as pessoas não sejam encandeadas pelo sol de maneira tão intensa. É verdade que o vidro absorve naturalmente alguma radiação ultravioleta, mas não absorve tudo, na verdade. Além disso, que nós, o pessoal em Portugal, é sempre com os vidros abertos para aí metade do ano. Portanto, mais uma vez, eu acho que chega. Portanto, lá está. Coisas como tomar um cafezinho na esplanada, ir para o trabalho, caminhar 20 minutos na rua. Isto chega para sintetizar vitamina D. Sim. O que este artigo faz é quase dizer que as pessoas podem estar estateladas ao sol horas a fio, que isto não tem problema. E isto é muito grave de se dizer, porque isto é uma grande, grande causa de cancro solar, de cancro cutâneo causado por radiação solar. O artigo depois também começa a dizer que nós, por utilizarmos proteção solar, isto é que eu acho gravíssimo, por nós utilizarmos proteção solar, que nós estamos a fazer com que o nosso corpo se torne mais suscetível aos danos da radiação solar. Isto é uma estupidez de todo tamanho. Depois o artigo continua a dizer que, se nós estivéssemos sempre expostos ao sol, que o nosso corpo cria uma imunidade ao sol. Isto tem tantos erros nesta frase tão pequenina que eu nem consigo explicar. Para já, uma imunidade inclui o sistema imunitário. E as nossas células imunitárias não comem, não se defendem ninguém de radiação solar. A segunda coisa é que, sim, é verdade que o corpo arranja maneiras de tentar defender o corpo da radiação solar. É por isso que nós, no verão, bronzeamos. É por isso que nós, no verão, ficamos com a pele muito mais espessa. É a maneira natural que o nosso corpo tem de se proteger do sol. Agora, isto não quer dizer que, apesar do nosso corpo ter esta capacidade de resposta, que nós devemos promover estas respostas. Isto são respostas fisiológicas de stress que o nosso corpo tem para nos proteger. Estarmos a fazer o nosso corpo constantemente proteger-se de uma coisa que lhe faz mal, da mesma maneira que nós, se corrermos muito, nos cansamos, então o nosso corpo vai se cansar. E toda a gente sabe que uma exposição prolongada ao sol faz com que nós envelheçamos mais rápido. Portanto, é preciso ter estas coisas em mente. Exposição excessiva ao sol é mau. Se vamos pôr ao sol, principalmente no verão, longas horas, eu também gosto muito. Eu acho que faz muito bem. Faz muito bem a... até ao espírito. Ao espírito, faz muito bem essas coisas todas. É verdade. É verdade que é bom para sintetizar a vitamina D. É verdade. Agora, pelo amor de Deus, protejam-se da radiação solar, porque o sol, nos níveis de exposição que nós temos em Portugal, o sol tem mais riscos do que benefícios. A outra coisa que eu já agora gostava de acrescentar para ser contra este artigo, que é, houve há algum tempo atrás um comunicado da Sociedade Americana de Dermatologistas, que diz que é preferível as pessoas tomarem suplementos de vitamina D, mas continuarem a utilizar a proteção solar. E, portanto, isto quer dizer muita coisa. Como devem... Se ouviram tudo o que eu estive a dizer e se leram um artigo e perceberam o quão mau ele é, isto que esta sociedade disse faz muito sentido. Portanto, isto é para que as pessoas percebam, de facto, os problemas que o sol... tem. E atenção, não estamos a falar de suplementos para bronzear, é de vitamina D. Não. Estamos a falar de suplementos de vitamina Exatamente. D. Portanto, eu não estou a dizer a ninguém para não se expor ao sol. Exponham-se ao sol, é muito bom. Vão para a rua, apanhem sol, sim. Mas nas horas de maior exposição solar, nos dias de maior exposição solar, no pico do verão, etc., protejam-se do sol, porque ele faz muito mal. Sim. Ok, pronto, isto é extremamente elucidativo. Espero, não sei se fui confuso, mas espero ter esclarecido. Não, eu acho que foste bastante, bastante claro no que querias dizer e, de facto, qualquer pergunta que eu tivesse, tu depois esclareceste muito facilmente. Dioguinho, adorei. Obrigada. Obrigada. E em breve também temos aqui mais algumas perguntas. Em breve iremos abordar essas perguntas com mais respostas aqui do professor Diogo. E por isso, estejam atentos para o próximo episódio, porque nós também não. Ok. Vá. Obrigada. Obrigado. Diogo. Até à próxima. Tchau, tchau. Felicidades? Espero que sim. Espero que este episódio vos tenha pelo menos apaziguado e também tirado algumas dúvidas, porque eu bem sei que ler artigos online pode tornar as coisas um bocado confusas. E se tiverem alguma questão, enviem-nos. Estamos então ao dispor na página do Facebook, que é do Pulo Podcast, com o D, e também no e-mail, que é sem D, portanto é pulopodcast@gmail.com. Se estiverem on the go, já sabem, podem nos ouvir no Stitcher, no iTunes e provavelmente em quase todas as apps de audição de podcast. Vamos fazer todos os esforços para entrar no Spotify. Portanto, enviem todas as vossas energias positivas. Sim? Ok. Eu estou a senti-las. Exatamente. Obrigada a todos e até para a semana.